Muito bem. Acho que começou. Ok. Muito bem. Então vamos lá. Então, o assunto de hoje para nossa aula de Epístolas Paulinas é a pesquisa atual sobre a literatura paulina, tá? Então, qual é a ideia aqui da nossa conversa? Eu vou tratar com vocês de cinco assuntos, cinco questões que estão discutidas quando a gente fala de literatura paulina no mundo acadêmico, especialmente, tá? No, nesse, nas discussões acadêmicas. Vocês vão ver que tem muita coisa que a gente fica se perguntando por que que ainda se discute, ou por que que, ainda não, por que que se discute esse tipo de coisa na academia? Conforme a gente for falando, conversando aqui, eu vou tentar dar as razões, como é, por que que o mundo acadêmico vê assim, as discussões, assim por diante, tá? Ah, muitas dessas discussões, elas não afetam diretamente a nossa prática como pastores e pregadores, nem sempre, pelo menos, tá? Mas ela vai atingir a gente dependendo da discussão que a gente vai ter, dependendo com a pessoa com quem a gente vai ter, né? Você sabe que quanto mais educada, educada no sentido assim, quanto maior o nível de educação da pessoa, é cada vez mais provável que ela tenha entrado em contato com essas questões ou com alguma das questões que nós estamos lidando aqui. Outra coisa importante do assunto dessa aula que a gente está tendo aqui juntos é o fato de que você é um pesquisador. Né, como teólogo que você está se formando, além de atender a igreja, você também vai discutir essas questões. E muitos de vocês, imagino, vão continuar os seus estudos. E é importante você saber quais são as principais questões que estão discutidas aqui, claro, no nosso na nossa aula. A gente está interessado nas questões relacionadas com as epístolas paulinas, tá? Mas podia ser. A gente tem que estar, às vezes, ligado com as discussões de tudo quanto é coisa que acontece na Bíblia. Então, a gente tem que ficar antenado com isso. E a terceira razão, talvez, pela qual a gente precise saber o que a gente precisa saber aqui, é porque toda vez que você for fazer uma pesquisa, você for estudar o texto bíblico das Epístolas Paulinas, ou qualquer coisa assim, quando você vai para os comentários, essas discussões vêm à tona. Então, é bom a gente mais ou menos saber por que que aquilo é discutido, por que que os autores se sentem na necessidade de discutir certos temas quando eles falam sobre as epístolas paulinas. E isso tem de ver com as discussões acadêmicas, tá? Tem de ver com as discussões que rolam aí nos vários setores do cristianismo em relação e giram em torno das cartas que eu e você chamamos de paulinas. Nem todo mundo chama elas assim, a gente já vai ver como é que a coisa funciona. Então, os cinco tópicos que eu vou tratar com vocês aqui são os limites do corpus paulino, tá? Essa expressão latina, né? Para se referir às cartas de Paulo, né? Então, às vezes se fala corpus paulino, sem a segunda palavra sem ser latinizada, né? Ou se não, essa expressão em latim, tá? Corpus paulino. A gente vai falar sobre a questão da coerência, desenvolvimento e contingência na teologia de Paulo, tá? Como é que as questões, como é que a academia às vezes discute essas questões? A tensão entre Paulo e Lucas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A questão de Paulo e o contexto cultural do primeiro século e a tensão entre Paulo e Jesus. Ah, então, esses são os cinco assuntos. Minha sugestão, eu já estou vendo que vários de vocês já estão fazendo isso, mas minha sugestão é que, enquanto eu estou falando aqui, você faça anotações para a atividade que a gente vai fazer no final da aula. Há uma atividade de recapitulação e reforço dos assuntos que a gente está tratando aqui. Lembre-se que cada aula é uma oportunidade de você já estudar para os testes, para as provas, e para fixar o conhecimento, tá? Então faça aí suas anotações. Não tudo, nem tudo que eu for falar vai estar nos slides. Os slides são só para guiar a ordem da nossa discussão, né? Muita coisa que eu vou falar não está escrita necessariamente. Esses não são os únicos cinco assuntos que são discutidos em Paulo, tá? Há muitas outras coisas. Eu selecionei esses cinco assuntos especialmente de um livro específico que trata dessas questões. Mas aí, durante os últimos dias, os últimos meses, eu li pelo menos dois ou três livros diferentes sobre questões ou debates sobre a questão de Paulo, os escritos de Paulo, a vida de Paulo, assim por diante. Tem muitos outros assuntos que giram em torno da pessoa de Paulo. Eu escolhi esses cinco para você ter pelo menos cinco para saber o que que está acontecendo, tá? Mas não pense que esses são os únicos temas, tá? Nem que é só isso e nem que eles são necessariamente os principais. Alguns deles são muito debatidos mesmo. Mas outros são também, mas é porque alguns desses assuntos são auxiliares, né? Eles precisam ser discutidos primeiro para poder fazer discussão de outros assuntos. Então, e vocês vão ver que está tudo meio interligado. Tá? Mas é importante você estar por dentro das discussões. Então, vamos lá para o nosso primeiro assunto: os limites do corpus paulino. Note, na academia, nem todas as cartas que eu e você chamamos de paulinas, ou que nós cremos ter vindo da pena do apóstolo Paulo, são consideradas paulinas. Tá? Especialmente a partir ali do século 17, 18, há constante discussão sobre a autoria das cartas paulinas. Então, na academia, aquelas 13 cartas, como o Kevin falou hoje de manhã, né? A gente fez a recapitulação, tirando Hebreus, porque Hebreus tem o debate, tá, se é paulina ou não, mas ela sempre é estudada no contexto, no conjunto das epístolas universais. Acho que vocês já fizeram essa matéria, se não me engano, né, com o pastor Leonardo. Então, ela normalmente é discutida junto com aquele grupo de cartas. Então, pensando nas 13 cartas que, do ponto de vista acadêmico, é considerado ou discutido como cartas paulinas, nem todas são consideradas como vindas diretamente de Paulo. Então, elas são classificadas em três grandes grupos. Então, o primeiro grupo são as paulinas, as cartas paulinas, tá? Esse conjunto aqui é de sete cartas. Então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicense e Filemão. Essas são as cartas cuja autoria paulina não é contestada, tá? Todo mundo, não, isso aqui foi Paulo que escreveu mesmo. Isso aqui foi aquele líder cristão do primeiro século que a gente lê em Atos, existiu mesmo, e ele escreveu estas sete cartas. Inclusive, em alemão existe uma expressão para se referir a essas cartas, Hauptbrief, seria as cartas principais. Tá? Você vai, de vez em quando, ver essa expressão, não só no texto que vocês estão lendo ao longo do semestre, como em outros comentários e nas discussões sobre Paulo. Vocês vão perceber que em muitos comentários, e às vezes até alguns livros que a gente chama de teologia do Novo Testamento, ou teologia de Paulo, né, que se concentram nesse assunto, elas só levam em conta para desenvolver uma teologia de Paulo com base nessas sete cartas. Elas vão dizer que as outras cartas pertencem a um outro grupo, ou que elas não fazem parte do universo, ou das ideias e das discussões que giravam na mente de Paulo, tá? E é claro, o próximo conjunto que a gente vai ver aqui é o conjunto de cartas que, dependendo do autor, entra nessa categoria de paulinas ou não. E aí tem as discussões acadêmicas em torno disso. Então, o primeiro grupo de cartas são as cartas paulinas, tá? São essas sete cuja autoria ou não foi contestada, nunca foi contestada, ou não é severamente ou grandemente contestada. Normalmente, nos círculos acadêmicos, elas são consideradas algumas, tá? E aí nós temos outros dois conjuntos de cartas. Um que a gente chama de Deutero-Paulinas, o segundo Paulo, né? E um terceiro grupo que são chamados, que é considerado pseudonímico, pseudonímico, né? São cartas pseudônimas, que não são cartas que Paulo escreveu. Então, qual é a diferença? As Deutero-Paulinas são cartas que a academia entende que refletem em segunda mão uma segunda geração de leitores de Paulo que escreveu com base em algumas das suas ideias. Não são cartas na academia, tá? Nas discussões acadêmicas. Se entende que essas cartas não foi Paulo que escreveu, mas que refletem de alguma maneira a teologia de Paulo. Muita gente vai classificar essas ou datar essas cartas lá no início do segundo século, já depois da morte de Paulo, ou às vezes até do final do primeiro século, depois que Paulo morre ali em meados para o fim dos anos 60, no primeiro século e assim por diante. E a depender do autor, tá? Ele vai colocar uma ou mais dessas cartas dentro das cartas paulinas. Ele vai contestar a classificação dessas três cartas, Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses, vai contestar a classificação delas como Deutero-Paulinas. Tá? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei o doutorado, uma das minhas primeiras ideias era estudar o Apocalipse Paulino de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E conversando com os professores lá na Andrews, foi a primeira vez que, assim, eu me deparei nisso, né? Que Segunda Tessalonicenses não era considerada paulina, que eu ia ter dificuldades, porque eu teria que fazer toda uma argumentação sobre a autenticidade de Segunda Tessalonicenses, que ela deveria entrar, ser considerada paulina e tal. E aí eu fui fuçar, né? Fui pesquisar. E aí eu acabei descobrindo, por exemplo, eu tenho esse artigo, há um estudo que foi feito recentemente, e por conta de alguns desenvolvimentos nos estudos paulinos, alguns autores passaram a considerar a Segunda Tessalonicenses como autenticamente paulina. Então, para esses autores, ao invés da gente ter sete cartas paulinas, a gente tem oito, incluindo Segunda Tessalonicenses. Tá? Outros continuam rejeitando, outros ainda estudam como paulina, mas têm dúvidas quanto à sua autoria e assim por diante. Então, esse é o tipo de coisa que acontece nas discussões acadêmicas. Tá? E as cartas pastorais, como vocês estão vendo aqui, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, na academia elas são consideradas pseudonímicas ou pseudônimas, né? Ou seja, não foi Paulo que escreveu. Tá? A maior parte da academia vai dizer que as epístolas pastorais foram escritas por alguém se fazendo passar por Paulo, tá? Mas essas cartas provavelmente se originaram em meados do segundo século e refletem muito distantes, assim, muito de terceira, quarta mão, assim, a teologia paulina. Tá? E eu vou me deter em discutir um pouco as discussões em torno das epístolas pastorais. Por duas razões. Esse é o grupo de cartas que é mais fortemente atacado, do ponto de vista da autoria. E a gente não vai falar muito sobre as Paulinas em sala de aula. Lembram que a nossa aula sobre epístolas Paulinas, a gente vai estar tendo o simpósio, né? A gente não vai conseguir discutir aqui em sala de aula. Então, eu parei um pouquinho para a gente verificar essas questões que são discutidas com relação à autoria das Paulinas, mas que, de alguma maneira, também acaba ajudando, refletindo algumas coisas que a gente pode pensar e pode argumentar quando a gente pensa na autoria das Deutero-Paulinas. Tá? Então, antes de passar aqui para a nossa próxima parte dessa discussão sobre os limites do corpus paulino, lembre-se, as cartas paulinas são divididas em três grupos. As cartas paulinas são sete, as deutero-paulinas são três, e as pseudonímicas, ou pseudônimas, são as epístolas consideradas epístolas pastorais. Elas são consideradas como pseudônimas, tá? Ou seja, não foi Paulo escrevendo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente lida, então, com a autoria das pastorais? Então, as principais dúvidas que são levantadas com relação à autenticidade ou à autoria paulina das epístolas pastorais são esses quatro fatores aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é a linguagem e o estilo. A maior parte dos estudos vai apontar que as epístolas, as cartas pastorais, né, as epístolas pastorais, têm a maior concentração de palavras e expressões. Expressões aqui pensando duas ou três palavras, né, que formam essa expressão, que só acontecem nessas cartas e não acontece mais em nenhum outro lugar, nem Paulo, nem qualquer outro lugar do Novo Testamento. Então, qual é a pergunta, ou qual é o questionamento que os eruditos fazem? Ora, Paulo mudou o vocabulário? Paulo nunca usou essas expressões e agora, de repente, ele passou a usar essas expressões nas suas cartas? Então, alguns eruditos pensam, não. Então, isso aqui mostra que Paulo não escreveu essas cartas, porque ele está usando essas cartas, usa um vocabulário muito diferente, muito único, em comparação com aquelas cartas que são consideradas paulinas. Tá? Segundo fator de questionamento é a questão da organização eclesiástica. Quando você lê as epístolas paulinas, se fala sobre os diáconos, sobre os anciãos. Timóteo e Tito são vistos como supervisores, às vezes, de um grupo de igrejas ou de uma igreja. E aí os eruditos se perguntam: será que no primeiro século, entre o ano 30 e o ano 60, ou entre os anos 30 e os anos 60, né? Que é ali o finalzinho, os anos 30, com a morte de Jesus, a conversão de Paulo, e o final dos anos 60, com a morte de Paulo. Será que daria tempo da igreja ter uma organização tão elaborada como é refletido nas epístolas pastorais e que a gente está vendo aqui? Então, como os eruditos pensam que demorou muito tempo para a igreja ter uma organização tão formal, para ter ancião, diácono, supervisor e tal, eles pensam que as epístolas pastorais não podem ter vindo de Paulo. Elas devem ter sido escritas quase 100 anos depois dele. O terceiro questionamento são os destinatários. Note, com exceção de Filemão, as epístolas pastorais são as únicas que se dirigem a indivíduos. Só que, apesar o início da carta dizer assim, para Timóteo, ou para Tito, elas abordam assuntos muito mais voltados para a igreja, ou assuntos de organização, assuntos de disciplina e coisas assim, do que coisas ditas para os indivíduos, para Tito e para Filemão. Então, alguns eruditos entendem que quem quer que tenha escrito as epístolas pastorais estava, na verdade, se fazendo passar por Paulo, ele queria legitimar algumas estruturas da igreja. Usou o nome de Tito e de Timóteo, que eram pessoas, do ponto de vista da história da igreja, proeminentes, porque elas vão aparecer em outras epístolas de Paulo e no próprio livro de Atos, mas as cartas não foram mandadas para indivíduos, elas foram mandadas para a igreja num estágio muito posterior do seu desenvolvimento. E, por fim, alguns vão dizer que o cenário histórico refletido nas epístolas pastorais é muito tardio. Já tem muitos traços do gnosticismo, já tem muitos traços da questão do papel das mulheres dentro da igreja, já tem muita discussão sobre a organização eclesiástica que a gente já viu. Então, o cenário histórico refletido nessas cartas é muito tardio para ser de Paulo ou para ser uma discussão que Paulo já teria abordado durante a sua vida, né? Essa é a ideia. E aí, por conta de toda essa discussão, se apresentaram, do ponto de vista das discussões acadêmicas, se apresentam basicamente três soluções para a questão dos limites do corpus paulino, especialmente falando aqui das epístolas pastorais, tá? O primeiro foi: as ideias são de Paulo, mas não foi Paulo em si mesmo que escreveu. Paulo delegou essas ideias para alguém escrever, e essa pessoa reuniu as ideias da melhor maneira possível e escreveu em nome de Paulo, ou sob a supervisão de Paulo. Então, as epístolas paulinas refletem as ideias de Paulo, mas não foi Paulo nem que ditou, nem que escreveu as cartas. Ele delegou que essas cartas fossem escritas no seu nome. Essa é uma hipótese, tá? É uma teoria. A segunda teoria é que as epístolas paulinas, elas são formadas de fragmentos da teologia paulina. Ou seja, Paulo escreveu e várias daquelas coisas que a gente tem nas epístolas pastorais, partes daquilo para resolver problemas específicos num lugar ou no outro, e quando ele morreu, isso estava espalhado, e alguém, talvez Timóteo, ou talvez Tito, ou às vezes se dá aí uma outra pessoa que possivelmente tenha escrito isso. E ela costurou esses fragmentos. Ela pegou isso tudo, jogou, como se a gente tivesse dizendo assim, né? Jogou numa cumbuca, deu uma misturada e saiu ali as epístolas pastorais, tá? E a terceira hipótese, que é a mais defendida, é que as epístolas paulinas não vêm da pena de Paulo. Elas são pseudônimas, né? Elas não foram escritas por Paulo, e sim por alguém que se fez passar por ele no estágio posterior da história da igreja. E aqui eu quero colocar uma citação de Bo Hayek, que ele escreveu no livro Reexamining Paul's Letters, e que ela capta bem como é que funciona na academia quando a gente vai discutir a questão da autoria paulina das epístolas pastorais. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler aqui. Você pode acompanhar a leitura aí na tela. Só para você entender como é que a coisa funciona na academia. Então, olha só. Bo Hayek diz o seguinte: os teólogos conservadores correm o risco de serem acusados de não ortodoxia se não acreditarem que toda epístola paulina é genuína. Enquanto os teólogos liberais temem ser acusados também de não ortodoxia se não acreditarem que determinadas epístolas paulinas são espúrias. Então, qual é a briga na academia? Os conservadores têm medo de achar que as epístolas paulinas não vêm de Paulo. E note, há muitos bons argumentos contra a autoria paulina de Paulo, das epístolas pastorais, tá? Não é coisa inventada, não é uma coisa assim, ah, esse povo é doido. Não, há coisas que fazem realmente a gente pensar. Quando a gente olha as evidências, a gente precisa lidar com elas de maneira bem precisa. Então, os conservadores, e normalmente nós nos incluímos nesse grupo, a gente teme, por causa da nossa discussão, ser chamado herege, né? Porque, ah, como é que pode você estar duvidando ou pesquisando se foi Paulo ou não que escreveu? Mas a gente tem questões que a gente precisa lidar e problemas para resolver. E os teólogos liberais, do outro lado, quando eles começam a ver que há boas evidências para a autoria paulina das epístolas pastorais, eles também começam a ter problemas. Porque na academia você não pode dizer que as pastorais vieram de Paulo. E se você disser isso, você também é chamado, do ponto de vista acadêmico, de não ortodoxo. Então a gente. Isso aqui é só para você entender como a discussão ela é profunda, ela é ferrenha. Que tanto um lado quanto o outro entende que há questões difíceis de resolver. E ninguém quer dar um pezinho para dizer, não, pode ser que seja Paulina. Né? O liberal, às vezes, tem medo de dizer, não, pode ser Paulina. E o conservador tem medo de dizer, pode ser que não seja, ou não tudo, ou sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. E o próprio Bo Hayek, que escreveu esse livro, ele dá um modelo, ele dá algumas sugestões que podem ajudar a gente a lidar com a questão da autoria. Quatro fatores ou quatro coisas que a gente precisaria pensar quando a gente está discutindo a autoria das cartas de Paulo. Tanto os conservadores quanto os liberais precisam pensar nessas coisas, porque elas vão influenciar a maneira como a gente vê as epístolas pastorais. Então, a primeira coisa que Hayek vai dizer, Paulo adaptou o seu discurso para as audiências. A gente vê isso já nas cartas que são consideradas paulinas. A linguagem de Paulo não é igual em todas elas. Ele muda, porque os assuntos são diferentes. A igreja está passando por, cada igreja está passando por problemas diferentes. Então, esse é um fator que a gente precisa levar em consideração. Que como Paulo está falando com Tito e Timóteo e está falando para questões específicas das igrejas, ele adaptou a sua linguagem. Coisas que ele não diria numa carta que vai para toda a igreja, ele sentiu liberdade de dizer para Timóteo e Tito. Então, ele está adaptando a sua linguagem para falar sobre essas coisas. Então, eu não posso simplesmente dizer que porque o discurso de Paulo nas Paulinas é diferente, que não é dele. Porque ele pode estar adaptando a sua linguagem para lidar com as questões que ele está lidando ali. A segunda hipótese, ou a segunda questão que Hayek pede para a gente pensar é: muitas das epístolas de Paulo não sobreviveram. Então, nós, a gente já tinha visto isso lá em Introdução Geral à Bíblia, se vocês estão bem lembrados. Por exemplo, lá em Colossenses 4,16. É dito que Paulo mandou uma carta para Laodiceia e pediu para uma cópia da carta dos Colossenses mandarem para Laodiceia e o pessoal de Laodiceia mandar para Colossos. Cadê a carta de Laodiceia? Não tem. Ah, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios antes de 1 Coríntios. Lembram disso? A gente vai falar um pouquinho depois, mas isso a gente viu lá em GB. E provavelmente antes de 2 Coríntios, Paulo tem escrito uma outra carta. Há essa possibilidade. Então, se Paulo fundou várias igrejas, e as igrejas que ele fundou, a gente não tem todas as evidências, ou as cartas que ele possivelmente escreveu para essas igrejas. Note, as igrejas para as quais Paulo mandou cartas e nós temos preservado hoje, não é igual ao número de igrejas que Paulo fundou. Paulo fundou muito mais igrejas do que as cartas refletem. E ele provavelmente mandou cartas para essas igrejas, que nós não temos mais acesso, que elas se perderam. Então, quem pode dizer se Paulo não usou determinadas expressões que aparecem nas Paulinas em outras das suas cartas? Nós não temos como ter, nem dizer que ele não usou, e também não pode dizer que ele usou, porque muitas dessas cartas se perderam. Então, a questão da língua, a questão das expressões é um argumento muito frágil, porque nós não temos como fazer afirmações categóricas, dado que o corpus paulino que a gente tem não é um corpus completo, porque Paulo deve ter escrito muito mais coisas que não se conservaram ao longo do tempo até os nossos dias. Terceiro fator que a gente precisa lembrar: Paulo foi influenciado por seus companheiros quanto ao vocabulário e ideias de suas cartas. O que isso quer dizer? Note, Paulo não escreveu no vácuo. Paulo escreveu enquanto convivia com pessoas, conversava com elas. Não sei se vocês já notaram esse fenômeno. Acontece com todos nós. Dependendo do público que a gente lida, com as pessoas com quem a gente conversa, a nossa fala começa a mudar. O jeito de você falar antes de vir para a faculdade era um e agora é outro, porque você adquiriu vocabulário, porque você entrou em contato com outras ideias, você entrou em contato com outras pessoas. É óbvio que isso vai influenciar você. E Paulo faz questão de, nas suas cartas, dizer que ele está com outras pessoas quando manda as cartas. Ele não está sozinho. Então, é muito provável que as pessoas com quem Paulo estava acabaram influenciando o vocabulário que ele usou para escrever suas cartas e provavelmente podem ter influenciado as cartas que ele escreveu para Tito e para Timóteo, as pastorais que a gente está discutindo aqui. E, por fim, Paulo usava secretários para ditar as suas cartas que deixaram suas marcas nos textos do apóstolo. Ou seja, não é só nas pastorais, não há evidência clara de que Paulo usou amanuenses ou secretários. Mas é possível. E se ele usou para escrever esse grupo de cartas, é muito possível que esse vocabulário único que essas pessoas usaram para escrever as ideias de Paulo esteja refletido nas cartas, e por isso que a gente não vê as mesmas palavras sendo usadas em outros lugares. E note, a gente sabe pelas próprias epístolas paulinas que Paulo usava diferentes amanuenses. Não era sempre a mesma pessoa que escrevia suas cartas, até porque ele ia de um lugar para o outro, estava sempre em circunstâncias diferentes e assim por diante. Então, essas quatro coisas fazem a gente pensar que talvez é muito possível que as epístolas paulinas possam ter sido escritas por Paulo, levando em conta esses quatro fatores que são plausíveis. Tá? Agora, no fim, a depender do público para quem você está se dirigindo, você não precisa entrar na questão da autoria paulina. Tá? Você não precisa brigar por conta da epístola, das epístolas paulinas. Não, tem que ser de Paulo. Você pode simplesmente discutir o conteúdo sem necessariamente fazer referência ao autor, tá? Ou a discussão sobre a autoria. E depende do círculo, tá? Você está num círculo conservador, num círculo que as pessoas entendem que aquela carta foi escrita por Paulo, você pensou no nome de Paulo, está tudo bem. Um truque que muita gente usa, e eu acho que isso é muito bacana, porque você é sensível com todas as pessoas, tanto aquelas que aceitam a autoria paulina, não só das epístolas pastorais, como de Hebreus, por exemplo. Eu não sei quantos já me viram falando sobre Hebreus por aí, mas normalmente eu uso a seguinte expressão: o apóstolo aqui está dizendo o seguinte. Porque mesmo quem não aceita a autoria paulina dessas cartas, aceita que ela tem autoridade apostólica, que os cristãos aceitaram essas cartas como tendo valor canônico. Então, se eu usar a expressão o apóstolo disse, beleza. Não estou dizendo que é Paulo ou que não é Paulo, estou dizendo que foi o apóstolo. Mas, olha, você não precisa usar isso sempre. Isso aqui eu só estou dando uma dica, porque alguns de vocês vão falar em círculos que isso não é bem visto. Então, você usa isso, quem acha que o apóstolo que você está falando é Paulo, aceita. Quem acha que apóstolo é só uma menção ao autor, vai estar de boa e não tem problema. Então, note, essa é uma parte da discussão sobre Paulo nos nossos dias. E por que que ela é tão importante? Porque a pergunta é: quais cartas eu tenho que estudar para saber qual é a teologia de Paulo? Então, aqueles que acham que é só as paulinas, só aquelas sete, vão desenvolver uma teologia só com base naquelas cartas. Aqueles que aceitam também as deuteropaulinas vão ampliar o material que vai ser usado para discutir a teologia de Paulo para 10. E aqueles que aceitam todo o corpus paulino vão levar as 13 cartas em conta para desenvolver uma teologia de Paulo. E isso vai mudar os resultados do pesquisador, dependendo do ângulo que ele está estudando a questão, tá? Vocês vão ver que na leitura dos capítulos do livro, do Introdução ao Novo Testamento, do Carson Wu e Morris, que vocês estão lendo esse semestre, todo capítulo vai ter uma discussão sobre a autoria. Em alguns lugares essa discussão é maior, em alguns lugares ela é bem pequenininha. Por quê? Porque dependendo da carta, não precisa de uma discussão tão grande sobre quem é o autor, mas em outras tem que argumentar se é paulino, se não é. E você vai entrar em contato com essas discussões conforme a gente for avançando no, na leitura, tá? Que vocês estão fazendo. O segundo ponto aqui é a questão da coerência do desenvolvimento e da contingência. Vários eruditos paulinos já usaram uma dessas expressões para descrever a teologia de Paulo. Alguns já disseram, Paulo não é sistemático no seu pensamento. Paulo é inconsistente no seu pensamento. E alguns eruditos chegam a dizer que Paulo é incoerente no seu pensamento. Qual é a ideia aqui, então? Paulo, como é que eu lido com aquelas coisas que aparentemente entram em choque umas com as outras dentro do corpus paulino? A pergunta que se faz é: Paulo é coerente apesar de estar lidando com problemas diferentes da igreja? Ou Paulo desenvolveu o seu pensamento ao longo do tempo? Não sei quantos já ouviram essa discussão, né? Por exemplo, alguns querem saber se Paulo escreveu Gálatas antes ou depois de Romanos. Porque alguns veem que Gálatas é um resumo de Romanos, outros veem que Romanos é um desenvolvimento mais maduro das ideias que Paulo escreveu em Gálatas. Tá? Alguns vão tentar tentar estudar as epístolas de Paulo de acordo com o desenvolvimento da sua teologia. Então, Paulo diz umas coisas no início, e aí por isso que as datas de Paulo, das cartas de Paulo são tão debatidas, e dependendo do que veio primeiro, do que veio depois, alguns vão tentando verificar um desenvolvimento, né, na teologia. E outros vão dizer que Paulo tinha contingências, que Paulo não era incoerente, mas como Paulo tinha que lidar com perguntas diferentes em circunstâncias diferentes, Paulo deu respostas contingentes, ou seja, respostas que tinham de ver com situações muito específicas. Mas não quer dizer que ele fosse incoerente, que ele não tivesse ideias centrais que ele está desenvolvendo. Então, faz parte do trabalho hermenêutico para esses autores entender por que que Paulo diz isso para essa circunstância e como isso é refletido nas suas crenças principais. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ler os textos, tá? A gente vai fazer aquela dinâmica de ler os textos. Quando você achar o texto, você lê, você abre o áudio e lê o texto. Só não pode ler mais de um texto. Então, quem já leu, não lê mais para dar oportunidade para outras pessoas também lerem e não ficar tão chato aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é algumas áreas em que os eruditos veem Paulo inconsistências ou incoerências. E isso é objeto de estudo, tá? É objeto de: será que Paulo está sendo contingente, está sendo coerente ou houve um desenvolvimento no seu pensamento? Paulo pensava uma coisa de acordo com a luz que tinha recebido no momento, depois pensou outras coisas. Daniel disse que tem uma pergunta. Anota essa pergunta, Daniel, que vai ter um momento que eu vou parar e aí a gente faz todas as perguntas, tá? Isso não é só para o Daniel, outros de vocês também. Se você tem alguma pergunta, anote aí do lado, tá? Porque aí depois você levanta a mãozinha e a gente vai debater o assunto. Então vamos lá. Primeira área que a gente tem problemas é a lei. Isso não é novidade, faz muito tempo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois textos de Paulo. Alguém lê para mim Romanos 3, verso 31. Quando você encontrar, abre seu áudio e lê para mim. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Bem, então alguns olham para esse texto, está vendo? Paulo era a favor da lei. Paulo tinha uma visão positiva da lei. O que é que diz Efésios 2:15? Alguém lê para mim? Menos Saron, que Saron está fora da jogada. Elkson. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Muito bom. Obrigado, Elkson. Então, note, em Efésios, Paulo já aparece agora e diz: não, aboliu a lei. Alguém vai argumentar: não, mas é a lei das ordenanças. Note, essa é uma discussão acadêmica. Paulo usa a palavra lei de muitas maneiras diferentes. Às vezes ele está falando de todo o Antigo Testamento, às vezes ele está falando só das leis cerimoniais, às vezes ele está falando só dos 10 mandamentos, às vezes ele tá falando da lei como um todo, tudo aquilo que é material legal. Cada texto precisa ser entendido no seu contexto específico para saber sobre o que que Paulo está falando. Então, pode ser que você e eu, porque a gente tem uma teologia um pouco mais desenvolvida sobre a lei, pelo menos aquilo que você conhece, ter feito estudo bíblico, a gente: não, mas isso não tem incoerência. Mas nota, a gente está partindo do pressuposto que Paulo não é incoerente. Mas lembre-se que os estudiosos, eles nem sempre vão por esse pressuposto. Eles vão primeiro se perguntar: primeiro eu vou ler o texto para saber se o cara é coerente ou não, e não o contrário. Então é uma discussão e permeia a academia. Qual é a visão de Paulo com relação à lei? A gente for falar daqui a pouquinho sobre a questão da nova perspectiva sobre Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Qual era a visão de Paulo sobre a escravidão? Alguém lê para mim Gálatas 3, 28. Quem não leu ainda? Guilherme. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, olha só, de acordo com Gálatas 3, 28 e da carta de Filemon, que a gente está estudando aí nas meditações, qual era o desejo de Paulo? Que não tivesse escravo. E todo mundo é um em Cristo. Agora, olha o que Paulo diz lá em Efésios 6, 5 a 9. Alguém lê para mim? Vou ler aqui, professor. Jean, lê aí. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo e quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só, por esse ângulo, quando a gente lê Efésios, parece que Paulo, não, tudo bem, vai ter escravo, vai ter livre, vocês têm que viver bem sendo escravo, sendo livre. Então, para muita gente, o que é que está acontecendo na cabeça de Paulo? O que que Paulo pensava sobre escravidão? Ele era contra, ele achava que tinha que ser desfeito, pelo menos dentro da igreja, ou ele não tinha nada para dizer contra a escravidão nos seus dias? Esse é um tema que é debatido na academia, tá? Sobre a igreja, alguém lê para mim primeiro aos Coríntios 1, 1 a 3. Lê para mim. Quem pode ler? Michael, lê para a gente. Pode ler. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para quem que Paulo está escrevendo aí? Para a Igreja de Corinto. Corinto, note. Paulo, quando está falando da igreja, Paulo está falando da igreja de Corinto, tá? Agora, olha só como é que Paulo se refere à igreja em Colossenses 1, verso 18 e verso 24. Alguém lê para mim? Lê, Daniel. Josevan, você lê o próximo aqui, Filipenses, tá? Já fica preparado aí. Ah, Daniel. Colossenses capítulo 1, verso 18 e o verso E 24. depois 24, isso. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Pronto. Então, olha, alguns veem assim, ó, Paulo, na maior parte do tempo, ele está falando da igreja como aquela comunidade num determinado lugar. Mas aqui em Colossenses, Paulo fala da igreja como universal, como aquela igreja que está em todos os lugares. Aí a pergunta é, o que que Paulo pensava sobre a igreja? A igreja são as comunidades ou a igreja é tudo junto? Vamos para escatologia. Depois eu vou mostrar para vocês um efeito que está acontecendo aqui nos versos que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? Mas primeiro a gente vai ler todos os textos. Olha o que diz Filipenses 3, 20 a 21. Rosevão vai ler para a gente. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Perfeito, José. Então, olha, Paulo está falando, a vinda de Jesus vai acontecer, e nós agora vamos ser exaltados, vamos ser glorificados, né? Lá, quando Jesus voltar. Agora, o que diz Efésios 2, 4 a 7? Quem lê para mim? Quem não leu ainda? Efésios 2, 4 a 7. Quem pode ler? Edilson, lê lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, olha só, lá em Filipenses, quando é que a gente ressuscita? Quando Jesus volta, restauração é lá. Agora, em Efésios, olha a linguagem de Paulo, já nos ressuscitou. E Paulo está falando com gente viva, porque gente morta não tinha como ler a carta dele. E Paulo vai dizer, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Então, alguns veem essa tensão entre uma escatologia futura em Paulo e o que a gente chamaria de escatologia consumada em Paulo. Ou seja, os últimos dias já começaram, nós já começamos a viver as evidências do porvir já na igreja e assim por diante. E agora a gente vai dar uma olhadinha no papel das mulheres. Alguém lê para mim 1 Coríntios 11, 2 a 16. Quem pode ler para mim? Edmilson, lê para a gente. Espero que as esposas de vocês não estejam ouvindo agora para elas não ficarem bravas com o Paulo, né? Vamos lá. Vai lá, Edmilson. Edmilson, você está falando e ninguém ouve você, brother. De fato... Agora sim! Vai lá. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, terras honra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-se lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim mulher, a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. O Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ele uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, eu não vou entrar aqui, meu mérito aqui não é que lidar com a questão do véu. Tá? O que eu quero chamar sua atenção aí é quem é que ora e profetiza dentro da igreja, o homem ou a mulher? Professor? Você, Edmilson, que leu o texto, que estava prestando atenção. O verso 4 diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ok. Quem é que ora e profetiza, o homem ou a mulher? O homem. E o que diz o verso seguinte? Na verdade, os dois. Note, Paulo não está discutindo aqui quem é que ora ou quem é que profetiza. O que Paulo está discutindo? Como isso deve ser feito. De maneira que não desonre, que não tenha problema na igreja e tal. Mas a mulher ora, o homem profetiza, a mulher... os dois têm funções e falam na igreja, está tudo certo. Agora, olha o que diz em 1 Timóteo 2, 11 a 15. Alguém lê para mim? Quem não leu ainda? Caio, lê para a gente aí. Pode ler. 2 Timóteo, capítulo... 2, do 11 a 15. 2, do 11 a 15, muito bem. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permitindo que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Muito bom. Valeu, Caio. Então, olha só. Em contrapartida, parece que, segundo Timóteo, o que Paulo está dizendo? Não fale. Não pode falar ninguém. Não pode. Então, os eruditos vão começar a se perguntar, mas peraí. Paulo, uma hora, diz que a mulher fala, que ela tá até liderando, e agora ele diz que não é para fazer? Então, há uma tensão, tá? Então, na academia, agora vai se discutir. Paulo está sendo incoerente? Paulo está sendo contingente? Paulo está desenvolvendo o seu pensamento? E olha como a coisa fica cada vez pior. Vocês estão vendo aí que na tela... Os versos estão separados por um xizinho. A ideia do um verso versus outro. Observem comigo os textos que estão antes do X. De que grupo de cartas vem esses textos? Qual grupo? Paulinas. Das Paulinas. E o do segundo... Do terceiro, do depois do X, esses textos vêm de onde? Deuteropaulinas. Ou? Pseudo-Paulinas. Ou das pseudonímicas, né? Ou consideradas... Então, olha o que a academia está olhando. Está vendo? Ó? Nas que são de Paulo, Paulo diz uma coisa, mas as que a gente tem dúvidas em relação à autoria, ele diz outra coisa. Então, note como uma coisa está entranhada na outra e por que que tem as discussões? Por que que há as discussões? Porque a gente tem esse tipo de relacionamento entre esses textos. Ao longo da nossa discussão, é claro que a gente não vai conseguir abordar todos esses assuntos, tá? Mas na leitura dos textos, do texto que vocês vão fazer, e uma ou outra discussão que a gente vai ter, a gente vai lidar com uma ou outra coisa, ou pelo menos eu vou indicar a bibliografia para você ler sobre esses assuntos, tá? Mas você tem que estar ligado que essa é uma discussão que existe na academia. A gente tem que estar ligado nela e saber como lidar com ela, tá? Se eu puder dar um spoiler, hoje a maior parte, pelo menos, dos eruditos conservadores, eles vão oscilar entre uma visão de que Paulo pode ter tido algum desenvolvimento no seu pensamento, mas não de maneira incoerente, um desenvolvimento de aprofundamento, de expansão, ou todos, a maior parte dos eruditos conservadores vão entender que Paulo foi coerente apesar de ser contingente. Ou seja, Paulo não era um maluco, não, que uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra. Mas, por causa das circunstâncias, Paulo abordou certos assuntos de um jeito num lugar e de outra maneira em outro, tá? mas nem todo mundo pensa assim. Tá? Tem um erudito finlandês, Häkkinen, que escreveu um livro chamado A Lei em Paulo. A conclusão dele é a seguinte: Paulo era doido. Uma hora ele dizia uma coisa da lei, outra hora ele dizia outra coisa da lei. Não queira achar coerência em Paulo quando ele fala da lei. Pronto, a conclusão que ele chegou de tudo. Então, há muita discussão, tá? Muita discussão sobre o que Paulo está querendo fazer, e a gente tem que estar a par dessas questões. Vamos para o terceiro assunto antes, acho que eu vou conseguir terminá-lo antes da gente fazer mais um intervalinho. E na volta a gente vai para a pergunta do Daniel e uma ou outra pergunta antes da gente terminar o assunto da manhã. Então vamos lá. Quando a gente vai tratar da vida de Paulo, e fazer um retrato sobre quem é Paulo, os eruditos começaram a perceber, ou pelo menos começaram a discutir, a seguinte pergunta: quem é que a gente confia quando vai falar de Paulo? Em Paulo mesmo ou em Lucas? Porque alguns acham que o retrato que Lucas faz de Paulo em Atos é muito diferente da visão do próprio Paulo sobre si nas epístolas. Tá? Então, alguns vão dizer: não, a gente tem que ficar com o retrato de Paulo que vem das cartas, e não o que Lucas falou, que Lucas já está só com informação de segunda mão. Outro vai dizer: não, quem deve guiar nossa visão de quem é Paulo é Lucas, porque Lucas é um observador de fora. Ele não está falando sobre si, está falando sobre alguém, então ele pode ser mais objetivo. E um problema que a gente tem é a escassez de marcadores cronológicos, tanto nas cartas quanto em Lucas. Apesar de Lucas ser, entre os escritores bíblicos, aquele que mais tenta ancorar a sua narrativa em eventos históricos, a gente vê isso no próprio Evangelho e vê isso também no livro de Atos. E apesar de Paulo ter, em alguns momentos, especialmente ali em Gálatas, capítulo 1 e 2, falado um pouco assim em termos de anos, né, sobre a sua jornada, quando você olha no conjunto, tem pouquíssimas informações para a gente fazer um retrato sobre a vida de Paulo, tanto baseado em Paulo, quanto baseado em Lucas. E aí a pergunta que os eruditos vão fazer é: os retratos de Paulo em Lucas e das cartas são diferentes? Se eles são diferentes, eles são compatíveis ou são conflitantes? Então, a primeira pergunta é se são diferentes. Quer dizer que eles dizem coisas completamente ou muito diferentes, ou de certa maneira diferente. Não, é diferente. Mas é compatível? Tem como harmonizar isso ou é briga? Na verdade, Lucas pensava uma coisa de Paulo e Paulo pensava outra coisa sobre o que ele tinha feito. Então, você tem essa discussão. E é interessante que John Knox, aquele John Knox, lembra do John Knox? Reformador suíço? Tudo bonitinho? Suíço, não. Knox era ali na Inglaterra, né? Ele foi o primeiro a dizer que a gente deve estudar Paulo primeiro com base nas cartas e depois no relato de Lucas. Ou seja, a gente deve corrigir Lucas por Paulo, corrigir entre assim, pensando em, se a gente tem que ajustar, a proeminência é aquilo que Paulo escreveu e não o que Lucas escreveu, tá? E essa é a prática que até hoje tem se seguido na academia, ou se tentado fazer, porque se entende que o que Paulo escreveu sobre si mesmo é fonte primária, é mais primário do que Lucas. Porque Lucas agora vai fazer uma grande história da igreja, mas não só sobre Paulo, ele vai falar sobre vários assuntos. Então, a proeminência é de Paulo, mas não quer dizer que o retrato de Paulo nas cartas e o retrato de Paulo em Atos sejam incompatíveis, eles se harmonizam. Tá? Nem sempre a harmonização é fácil de fazer, Mas é possível, não é uma coisa incoerente, não é como se Lucas tivesse escrito uma coisa completamente diferente do que realmente aconteceu com Paulo. Não, há uma lógica, há uma maneira de juntar as peças. Tá? Mas Knox trouxe essa inovação que até hoje é feita na academia. Quando vai se estudar Paulo, primeiro a proeminência é o que Paulo escreveu nas suas cartas. E daí depois ver como é que isso ajuda a gente a entender o que Lucas escreveu sobre Paulo. Tá? Mas há todo livro sobre Paulo vai tentar explicar qual é a relação entre o que Paulo escreveu sobre si mesmo e o que Lucas escreveu sobre ele. Ok? Muito bem. Marque aí no seu relógio. Agora são 9:03. Quando for 9:04 agora, né? Quando for 9:09, a gente volta. 5 minutinhos para você levantar, tomar água e caminhar um pouquinho. E aí a gente volta para o fim da nossa aula até 9:40. Vamos lá? 1, 2, 3, Oliveira 4, vai! You've lost it all, your dignity and pride. A sinking soul swimming in the tears you've cried. Alone and hopeless without a word to say. 'Cause guilt has taken it all. Hey. para cá. Daniel vai fazer sua pergunta e aí a gente vai avançar aqui no, como diria meu avô, no conteúdo. Fala, Daniel, qual é a sua pergunta, Praga? A Padre não está nem na aula ainda, ó. Desgraça. Bom, que seja escrito que eu comecei essa parte da aula dando espaço para Daniel fazer a pergunta. Ele não está aqui. Fugiu, caiu no vaso, ou sei lá o que foi que ele fez. E eu vou continuar a minha aula, que eu tenho exatamente meia hora para falar de mais dois assuntos aqui. E aí, no final, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente faz no final. Eu tinha uma atividade para fazer com vocês, mas eu devo fazê-la só no início da próxima aula. Depende do tempo. Acho que não vai dar tempo da gente fazer. Ou talvez a gente consiga começar, né? Vamos lá, então. Paulo no contexto cultural do primeiro século. E aqui a gente vai falar sobre a nova perspectiva sobre Paulo. O que, que é isso? Eita, ferro. Então, ali no finalzinho da década de 70, início da década de 80, E.P. Sanders escreveu um livro que marcou e que é hoje... Opa, eu não coloquei de volta. Mil perdões. Que marcou aí a virada nos estudos sobre Paulo. Tá? Todo historiador de teologia vai dizer que aqui está marcado o início do que a gente chama de nova perspectiva sobre Paulo. Tá? Com esse livro aqui do E.P. Sanders. Tá? É interessante que Sanders nunca usou a expressão, ou pelo menos nunca usou a expressão como um todo, como a gente hoje chama esse movimento de nova perspectiva sobre Paulo. O que ele disse foi que o que ele estava abordando no seu livro trazia uma nova perspectiva para entender a relação de Paulo com a lei. Né? Mas depois, com James Dunn e especialmente com Wright, a ideia de uma nova perspectiva sobre Paulo se disseminou e acabou, mesmo quem concorda e quem não discorda com o rótulo, vai chamar esse período de estudos ou essas ênfases no estudo de Paulo e nova perspectiva sobre Paulo. O que, que é que acontece? Entre 39 e 45, você sabe, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e quando os aliados tomaram a Europa de volta, né? E descobriram aí os campos de concentração nazistas, onde se concentrava especialmente aqueles de etnia judaica, houve todo um movimento, especialmente no Ocidente, chamado de um movimento anti-antissemitismo. Né? Ou seja, a ideia era, não, nós não podemos falar contra os judeus, nós não podemos ter um discurso de ódio contra os judeus. E isso acaba afetando a teologia também, porque desde Lutero, desde grosso modo, desde Lutero, se estudava Paulo, se via Paulo como praticamente um gentil, ou como alguém que pregou simplesmente levando em conta as necessidades do mundo gentílico dos seus dias. Ao ponto de alguns dizerem, né, ou olharem para Paulo, Paulo era um cristão, ele não era judeu. E essa visão vinda da reforma, a oposição entre lei e graça, né, que Lutero grandemente foi o articulador dessa coisa, se perpetuou. até a 1945. Porque o que, que acontece? Por causa do Holocausto, as pessoas começam a se perguntar, será que o discurso cristão não é um discurso antissemita? Será que nós não estamos lendo a Bíblia com olhos ainda, com muito preconceito com os judeus? Né? E aí, E.P. Sanders, quando ele lança o seu livro, o que, que o estudo dele, assim, poucas palavras, tá? É uma pataca de quase 800, 900 páginas, tá? Para você ler. Leitura assim fácil, sábado de tarde. Ele, qual é a tese dele? O que ele vai dizer? Nós não podemos ler o que Paulo escreveu com os olhos da reforma, e sim temos que ler Paulo no contexto do judaísmo do primeiro século. E aí ele vai fazer, assim, vai tentar mostrar que muitas coisas que Paulo falou são lidas com as lentes da reforma, fazendo com que Paulo não seja um judeu ou não tenha uma visão, especialmente sobre a lei, que um judeu teria. Tá? E é Sanders que vai dizer que Paulo, né, não era contra a lei, que o judaísmo não era contra a lei, e que o judaísmo não queria se salvar pelas obras. E aí ele vai usar uma expressão, né, que ficou muito conhecida nos estudos da Nova Perspectiva sobre Paulo, que é o que a gente chama de... vou ter que emudecer vocês aqui, porque tem gente que libera o áudio e fica falando com as pessoas ao redor. Né? Sim. ele vai chamar de nomismo da aliança. Então, qual era basicamente a tese do Sanders, né? O judeu não achava que era salvo pela guarda da lei. Ele era salvo por entrar no relacionamento da aliança com Deus. Tá? Era assim que ele entrava. Ele se mantinha no relacionamento da aliança porque ele observava a lei. Então, essa era mais ou menos a ideia de Sanders, que era uma coisa muito revolucionária, especialmente no momento que ele escreveu, tá? E aí, a partir daqui, se começa a rever que tipo de pessoa era Paulo no contexto em que ele viveu. A ideia é, não vamos ler Paulo mais a partir de Lutero ou a partir do próprio Agostinho, ali no século IV. Vamos ler Paulo no contexto que ele viveu no primeiro século e levar em conta realmente quem Paulo era naquele contexto. E aí, nessa discussão, você tem esses textos que a gente vai ler agora, que são pivotais, assim. São textos básicos para entender quem era Paulo, ou que tipo de criação Paulo tinha, ou que tipo de influências Paulo teve. Alguém lê para mim, agora a gente vai zerar, tá? Se você já leu antes, não tem problema, a gente está no outro bloco, você pode ler de novo, caso você queira. Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, alguém lê para mim aí. Paulo vai falar dele mesmo. O que Paulo diz sobre si mesmo? Então vamos lá. O que diz Filipenses 3, 4 a 6? Quem pode ler para a gente? Um de cada vez, tá? Porque não. Daniel? Ah, peraí. Eu fechei o áudio de vocês, né? Meu primo. Vai lá, Daniel. Lê pra gente. Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6. Nem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que era a lei irrepreensível. Muito bom. De acordo com Paulo, nas suas próprias palavras, quem ele era? Ele era um judeu. E roxo. Tá? Paulo, mesmo depois do de todo o desenvolvimento do judaísmo do segundo século, ele sabia de que tribo ele era. Note, depois da diáspora e depois da volta do exílio ali, os judeus, a maior parte deles, ninguém mais sabia de que tribo vinha. Mas Paulo sabia. Paulo sabia que era benjamita. Então, imagina o tipo de judaísmo que Paulo fora criado ou desenvolver, né? Paulo, ele diz que ele era fariseu, né? Irrepreensível, segundo a lei. Ou seja, ele seguia tudo bonitinho. Então, quando a nova perspectiva sobre Paulo começou a ler esse texto, eu falei, não, olha só, Paulo era um judeu. Então, Paulo tinha uma visão diferente da lei do que os cristãos que leram Paulo têm. E aí eles começaram a tentar estudar Paulo dentro desse contexto. Agora a gente vai ler Atos 17, 18 a 28. Alguém lê para mim o que está escrito lá. Atos 17, 18 a 28. Quem lê para mim? Edmilson vai ler. Vai lá. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nós trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Perfeito. Então, note, você não tem tempo aqui de ver todos os detalhes, você já deve ter sabido que esse discurso que Paulo faz no Areópago, lá em Atenas, Paulo faz um sermão bíblico sem usar a Bíblia. A que Paulo apela para falar para os atenienses, para os estoicos que estavam ouvindo ele, as ideias que ele tinha para falar? Paulo vai usar os escritores, os filósofos e oradores, inclusive escritores de ficção dos seus dias, da literatura greco-romana. Então, Paulo era um judeu, mas quando ele começa o discurso no Areópago, as pessoas param para ouvir Paulo, porque Paulo usa a retórica, aborda a questão e articula a sua questão, não em termos, aqui nesse momento, termos bíblicos. Ele está falando uma verdade bíblica, mas articulando ela a partir, ou começando, ou tentando fazer a ponte com os escritores clássicos, o que a gente chamaria hoje de clássicos, né? Com os escritores greco-romanos que a sua audiência conhecia. Então, note, Paulo era um judeu palestino do primeiro século. E por eles pertencer ao primeiro século da Palestina, é óbvio que Paulo teve contato com essa literatura de uma maneira que eu e você talvez não, hoje não tenhamos mais tanto contato, porque apesar de a gente conhecer Homero, conhecer a Ilíada, né, conhecer a Eneida, conhecer Sófocles, conhecer Tácito e outros pessoas daquele, a gente sabe de nome, mas isso era o que as pessoas liam naquele tempo, tá? E Paulo tinha conhecimento dessa cultura greco-romana. Então, Paulo era um judeu, mas ele também era influenciado pela cultura helenística. Não influenciado no sentido de ter as suas ideias ou achar que as ideias helenísticas eram superiores à Bíblia. Não, é nesse sentido. Influenciado, como eu e você somos, pela cultura americana. Quer dizer que nós somos americanos, nem que nós cantamos o hino nacional americano no 4 de julho. Mas a maneira como nós nos vestimos, coisas que nós pensamos, a cultura que nós temos acesso é americana. Tá? Faz parte do mundo que a gente vive. Tá? E vamos ler um último verso que faz a junção entre esses dois principais mundos de Paulo. Aqui não estou nem falando do Paulo como cristão, que é uma outra coisa. É a ideia de que Paulo era um judeu, mas também Paulo tinha influências helenísticas gregas no seu pensamento. Olha o que diz Atos 22, verso 3. Quem lê para mim? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Perfeito. Obrigado, Romulo. Então, note o que Paulo está dizendo. Paulo, em que cidade Paulo está? E Paulo diz que ele está falando nessa cidade. Que cidade Paulo estava? Você que está com a Bíblia aberta aí. Jerusalém, perfeito. Então, Paulo diz assim, mas eu nasci na cidade de Tarso, na Cilícia. Mas me criei aqui em Jerusalém. Então, note. Vocês vão ler daqui a pouco a discussão que o Carson, o Mu e o Morris vão fazer sobre esse verso, que é uma discussão bem interessante e a gente vai voltar nela. Mas note, Tarso era um importante centro de influência e uma das principais cidades universitárias do primeiro século. Tarso era uma cidade universitária, se a gente pudesse usar essa expressão dos nossos dias, tá? Era o lugar para onde as pessoas iam para estudar. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo aqui que ele foi criado em Jerusalém, ou pelo menos teve parte da sua educação em Jerusalém. Então, Paulo era esse cidadão que era versado nas tradições do seu povo, mas tinha uma alta educação greco-romana, helenística. Inclusive, ele era, isso vai aparecer no livro de Atos, cidadão romano. Tá? Provavelmente sua família era influente o suficiente, ou tinha a maior parte dos eruditos vai dizer que pelo menos o pai de Paulo provavelmente era romano, e ele nasceu agora com cidadania romana por causa, provavelmente, do pai, e assim por diante. Então, é nesse contexto que a gente precisa estudar Paulo. E aí, é claro, isso vai ter suas próprias discussões. Quão grego era Paulo? Quão judaico era Paulo? O quanto Paulo circulou nesses círculos, né? Como essas ideias acabaram influenciando a maneira como ele expressou as verdades bíblicas, né? Isso tudo vem à tona conforme a gente vai estudando Paulo, e há um grande pano para a manga quando a gente vai estudar Paulo no contexto cultural do primeiro século. Tá? E você vai ver parte dessa discussão em tudo que a gente for ver nas cartas de Paulo, o palavreado que Paulo usa, as imagens, uma hora vem da Bíblia, outra hora vem do mundo que ele vivia, e a gente vai ter a oportunidade de ver isso em muitas oportunidades. Tá bom? E vou encerrar aqui, eu estou vendo meu tempo passar, estou finalizando aqui. Nós temos a questão de Jesus versus Paulo, Paulo versus Jesus, né? Nós temos duas grandes questões que influenciam essa relação entre Jesus e Paulo. Tá? A primeira é uma questão histórica. A pergunta é, o quanto Paulo tinha conhecimento sobre Jesus, seus ensinamentos, sua vida e como ele veio a saber essas coisas. Nós temos plena certeza de que Paulo não foi discípulo de Jesus. Que Paulo não se converteu pela pregação apostólica. E Paulo se converteu, segundo o relato de Atos, pela própria aparição de Cristo. Então, agora a pergunta é, Paulo conhecia Jesus? Como é que ele conheceu Jesus? Note, quando eu estou falando conhecer Jesus, não é o encontro na estrada de Damasco. Se a gente se basear no relato de Lucas, o que é que Jesus disse para Paulo lá? Duas, três frases e acabou. Não falou sobre a sua vida, nada. Como é que Paulo sabia? Como é que Paulo teve agora conhecimento sobre Jesus? Como é que ele teve contato com a vida de Jesus? Ele teve contato com os apóstolos, ele ouviu das testemunhas oculares, ele ouviu de Ananias e na igreja ali, no início, na própria cidade da... Essa é uma questão que é debatida na academia. E a segunda questão, que está intimamente ligada com a primeira, na verdade, essas duas questões estão interrelacionadas, é em que extensão os ensinos de Jesus e os de Paulo são compatíveis? Você sabe que uma das discussões da academia, algumas pessoas entendem que Paulo é que fundou o cristianismo e não Jesus. De tal maneira que o que Paulo fala é uma releitura das tradições sobre Jesus, mas que Jesus mesmo não pensava muitas das coisas que Paulo dizia. Tem muito, em alguns setores da academia, essa é a ideia. Alguns entendem que existe cristianismo e paulinismo. Ou seja, que a vertente do cristianismo que surgiu de Paulo é uma e que a vertente do cristianismo que surgiu de Jesus é outra. São coisas diferentes, inclusive, apesar de conviverem no mesmo mundo, no mesmo tempo, mas são aspectos diferentes, são dois tipos de cristianismo diferentes. Tá? Tem eruditos que levam essa discussão ao extremo, mas nós temos provas suficientes para saber que Paulo tinha algum conhecimento sobre as tradições de Jesus. Tá? E a gente vai fazer um rápido estudo agora sobre Romanos 12, dos versos 14 a 21. Eu vou ler aqui Romanos 12. E agora eu vou dar os nomes aqui, tá? Oito de vocês vão ler os outros textos, já deixa aberto aí, conforme eu for indicando, tá? Então vamos lá. Arque vai ler Lucas 6, 28. Felipe Félix vai ler Mateus 5, 44. Léo vai ler Lucas 6, 29. Leonardo vai ler Mateus 5, 39 40. Mibson vai ler Marcos 9, 50. Romário vai ler Mateus 5, 9. Wesley vai ler Lucas 6, 27, depois o verso 34, a primeira parte. E Jorge vai ler Mateus 5, 44 na segunda vez, tá? A gente vai ler duas vezes esse verso. Não me peça de novo para dizer os nomes, porque eu já distribuí, tá? Porque eu não me lembro mais quem é que eu chamei para cada verso. Abra aí no verso que eu pedi para você abrir. E eu vou ler aqui Romanos, tá? Eu vou ler Romanos 12, 14 a 21. O exercício que a gente vai fazer é... Quando eu começar a convidar os colegas para lerem o texto dos evangelhos, a pergunta que eu quero que você faça e que você veja aí em Romanos é: onde é que se reflete o ensino de Jesus em Romanos? Tem algum lugar em que o ensino de Jesus, que os colegas vão ler nos evangelhos, aparece de novo aqui em Romanos? Essa é a pergunta, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em Romanos 12. Acompanhem comigo aí. Quem vai ler depois, deixa o dedinho no evangelho e vai lá para Romanos, tá? Romanos 12, a partir do verso 14. Ova. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você sabe que essa aqui é aquela sessão, a primeira sessão de Romanos, a partir do capítulo 12, que Paulo vai dar as implicações de tudo aquilo que ele discute na primeira metade da sua carta. O que a gente vai ler agora é o que Jesus disse nos evangelhos e tentar fazer relações entre o que Jesus ensinou e o que Paulo está ensinando aqui. Então, quem é que vai ler Lucas 6, 28? Vem aí para mim. Alô? Ah, que só tá baixinho. Você já falou mais alto nessa aula. Tá ouvindo? Agora sim! Então, Lucas 6, 28. Bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Obrigado, Ark. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Qual é o texto central de Lucas 6, 28 e Mateus 5, 44? Qual é a verdade que esses dois textos dizem? O que está refletido nos dois? Amar os inimigos, né? Pagar o mal pelo bem. Amar os inimigos? É isso? Sim ou não? Estou meio dúbio. Isso aí. Então, vamos lá. Onde é que eu estou? Olha o que diz Mateus, Lucas 6, 28. Ah, que lê de novo, Mateus, Lucas 6, 28. Vamos lá. Bendizei o que busca maldizem e orai pelo que busca caluniam. Seu Norte, bendizei o que a calunia e ore por quem persegue, tá? Abençoar o que amaldiçoa. Mateus 5,44, que o Felipe leu. Lê de novo, Felipe. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Perfeito. Então, Norte, abençoar os que amaldiçoam, orar por aqueles que amaldiçoam, tá? Jesus disse isso e Paulo está dizendo aqui de novo, com outras palavras, num outro contexto, mas tá, é o mesmo ensino dos dois, tá? Quem vai ler Lucas 6:29? Aqui, pessoal. Lê. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar tua capa, deixa-o levar também a túnica. Mateus 5, 39 e 40. Quem lê? Quem é que está com Mateus 5, 39 e 40? Lê aí, Léo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas em qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Muito bem. Qual é a verdade que aparece nos dois versos? Tem várias coisas que aparecem nos dois versos, mas qual é a coisa que aparece nos dois? Uma expressão que é usada aí. Dê a outra face. Ok? Onde é que isso se reflete em Romanos? Olha o verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Então, Jesus disse, quando alguém fizer o mal, dê a outra face. Não é para você retribuir o mal, é para você da outra face. Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele está dizendo isso de outra maneira, mas está refletindo esse ensino de Jesus. Alguém lê para mim Marcos 9:50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Mateus 5:9, diz lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito bem. Qual é a ideia aqui? Qual é o ensino de Jesus? Ter paz com as pessoas. Olha o que diz Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vós, tende o quê? Paz uns com os outros. Então, você tem isso no Evangelho, está refletido aqui em Paulo de novo. E o último, lê para mim Lucas 6:27 e depois o verso 34, a primeira parte. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E o outro verso é qual? 34, final? A primeira parte. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Continua. Tem mais um pedacinho. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Esse é o verso 34? É, do 6. Mil perdões, é o 35, a primeira parte. Eu coloquei errado, já vou corrigir aqui. Ah, ok. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Sem esperar nenhuma paga. É isso? Isso, exatamente. É, eu coloquei a referência errada. Já corrigi para não ter problema, para você poder ter a sua anotação certinha aí. Então, alguém lê Mateus 5:44? Jorge, lembrei de você. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muito bem. Então, onde Paulo vai falar sobre isso em Romanos? Ele vai dizer, a partir do verso 18, ó, se possível, tenha paz. Não se vingue, mas dê lugar à ira. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, faz o que com ele? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Então, amar o inimigo, que Jesus vai dizer nos evangelhos, Paulo reflete aqui de novo com as suas próprias palavras, obviamente, mas está refletindo o ensino de Jesus. Há outras coisas que Jesus ensinou que são refletidas nas cartas de Paulo. Mas essa é uma área de discussão. O quanto Paulo sabia sobre os ensinos de Jesus e quanto dos ensinos de Jesus estão incorporados no que Paulo escreveu. Dependendo do texto que você vai escrever, você vai ver que a discussão é bem acalorada. Tá? Muito bem, eu tinha uma atividade para fazer com vocês, mas eu vou deixar para fazê-la na semana que vem, no início da aula, a gente consegue fazê-lo e depois a gente vai discutir hermenêutica aplicada a Paulo. Ok? Vamos orar. Já passei 3 minutos, mas eu não quero... Daniel, você não fale comigo, não, viu? Eu comecei a minha aula depois do intervalo chamando você, gritando aqui de Capoeira do Sul para você me ouvir, e você não estava na sala. Então, agora a gente vai orar. E se me roncar nas tripas, aí eu ouço a sua pergunta para ver o que, que vai dar. Espera aí, aguenta aí. Então. Faça oração, peça perdão a Deus, peça perdão por ter feito essa desfeita com o professor. Aí quem quer ficar, fica. Quem não precisa, está dispensado. Tá? Ora aí, Guilherme. Ou, Daniel. Guilherme? Ah, tá bom. Oremos. Querido Deus e Eterno Pai, obrigado por mais um dia de vida, de oportunidade que o Senhor nos concedeu. É oportunidade também, ó Deus, de aprender um pouco mais, de obter mais conhecimento. Obrigado porque nós estamos agora na reta final deste curso, para a tua honra e tua glória, Pai. Então, nós queremos te pedir que, uma vez mais, continue conosco, fixando os conhecimentos em nossa mente para melhor te servir no teu ministério. Queremos também pedir perdão ao Pai pelas falhas que, em algum momento, cometemos contra ti, que o Senhor nos aperfeiçoe para melhor te servir. Dê-nos um bom restante de dia de preparação para o teu santo sábado que virá. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você viu aí a oração de Daniel, né? Todo contrito, pedindo perdão pelas faltas, né? O negócio... Muito bem. É, vamos lá, então. Quem quer ficar, fica, viu, gente? Vocês estão dispensados, eu vou ficar aí com... O Ike tem uma pergunta, o Daniel tem uma pergunta, mas você não é obrigado a ficar, tá? Você está dispensado. A gente se vê na terça-feira. Mesmo link, tá? Alguém avisa depois o líder da turma? O link é permanente, tá? Nossa aula sempre no mesmo... Não pergunte para Felipe qual é o link, porque você já tem que saber. É o mesmo, é a mesma coisa. Tá tudo certo. Vamos lá, então. Daniel, qual era a sua pergunta, Praga? A minha pergunta é a seguinte. Em que esses assuntos, essa discussão pode contribuir para a salvação, se mesmo que eles não aceitam a autoria de Paulo, eles ainda usam esses livros, essas cartas, para pregar, para falar do evangelho? Note, você tem que pensar o seguinte, especialmente na teologia... Peraí, gente, deixa eu só parar um negócio aqui, ainda está gravando. Sim, antes, rapidinho, a minha pergunta não é em relação ao nosso estudo, mas já que eles têm essas dúvidas, nós temos que estudar isso, entende? Para poder refutá-los. Em que